o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, uma boa tarde, galera. Estamos aqui de volta com mais um Classic Rocks aqui na sua RioSulRádio.com até as 4 da tarde. 2 horas para você ouvir tudo que você tem direito, os clássicos do rock e tudo que você tem direito, mais um pouquinho ainda, tá? É, um tipo assim, meia-noite, mais meia hora, tá? Não sei se você entendeu a comparação, que eu achei ridícula, mas tudo bem. É mais ou menos por aí, tá ok? Olha, hoje, como eu prometi a vocês, os melhores solos de guitarra. Me mandaram o meu amigo Paulinho Hughes. Aliás, até esqueço de mandar um alô pra ele. O cara é gente finíssima, cara. Roqueiro de primeira. Não preciso nem dizer que o cara é fanzaço do Glenn Hughes. E botou até o nome dele, Paulinho Hughes. Paulinho, aquele abraço pra você. Eu escolhi aqui 19 músicas pra tocar lá na sequência que você me mandou. Aliás, incluí uma aqui, um que não tem nada a ver com solo de guitarra, mas depois vocês vão gostar. Tá? É a última música do programa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá ok? Vamos lá então. Olha só, a gente vai começar bem devagarzinho. Bem devagarzinho, vá, e pegando o ritmo, aí vai naquele crescendo. Isso, aí você sabe onde chega, né? Não malda, deixa de ser maldoso. A gente vai começar, ó, pra você ter uma ideia, relaxa, cara. Se você fuma sem cigarro, fica aí na boa, toma sua cerveja, seu vinho, seu whisky, relaxa, que a gente vai começar com Led Zeppelin. Clássico do Zeppelin, meu amigo, Stairway to Heaven. Vamos lá. Classic Rocks. Thank you. stand alone, and the forest will echo with laughter. No. Glimpse. I love the calling. And this Olha, cara, eu sempre toco essa música aqui pra vocês e no final eu fico sem palavras, cara. Não tem como falar, são quase 5 minutos de solo de 3 guitarras. São 3 guitarristas, são um trio de guitarristas do Lynyrd Skynyrd. Esse aí do álbum solo, álbum de estúdio. É o segundo álbum da banda. O primeiro chama-se Pronúncia do Lynyrd Skynyrd. E esse segundo, então, é clássico. Tem Free Birds, tem Tuesday's Gone, tem lentinhas famosíssimas com solos de guitarras também famosos. E essa aí não podia deixar de tocar, né? E eles gravaram esse solo aí no estúdio, depois eles fizeram shows ao vivo, nunca mais conseguiram repetir esse solo ao vivo. Ficou ótimo, todos os solos, já toquei aqui, ficaram ótimos os solos que eles fizeram, mas, inclusive daquele que você tocou no SWU, você tocou aí na rádio, tocou na rádio aqui na Rio Sul também, o SWU ao vivo no Rio Sul em Concert, na inauguração do primeiro programa do programa Rio Sul em Concert, você ouviu aqui o SWU na íntegra, tá ok? Bom, Lynyrd Skynyrd, você ouviu aí Free Birds, da Guns N' Roses, cara, tem um solo maravilhoso do Slash nessa música, tá? Muita gente acha a música brega, mas eu não acho. Tem um solo maravilhoso do Slash, Guns N' Roses, November Rain, o vídeo é considerado um dos melhores vídeos de rock até hoje. Podia ver, saiu lá na internet, eu tava vendo os 100 melhores vídeos de rock, aliás, os 10 melhores vídeos de rock, não foi na internet não, saiu no jornal O Globo, no segundo caderno. E November Rain estava incluído lá. Pink Floyd, Comfortably Numb. Cara, David Gilmour, o solo que ele faz nessa música, cara, é algo de impressionante. David Gilmour, tá? Tá aí pra você, Comfortably Numb do álbum The Wall, o famoso The Wall, que tá aí o Roger Waters rodando o Brasil aí, fazendo o show The Wall aí. A galera toda de bobeira com o visual do palco, aquele muro que cai, aquela coisa toda. E a primeira é clássico, né, cara? Quem curte rock and roll e não conhece Led Zeppelin, eu não sei por onde começou, cara. Eu juro que eu não sei. Isso aí é clássico, meu amigo, tá? É clássico. Stairway to Heaven. Legal? Os melhores solos de guitarra de todos os tempos pra você. É lógico que não vai ser um programa só, depois eu vou fazer a edição número 2, número 3, número 4. Você vai continuar por aí afora. Os solos sempre são ótimos. A gente vai pro break e na sequência tem mais. Entra aí que eu volto. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, Classic Rocks, hoje de um jeitinho especial, né, cara? Os melhores solos de guitarra, os 100 melhores solos, parte 1. Tá, vão ser parte 5, né? Porque são 100. Esse aqui tem quase 19, 20, né? Vão ser 5 programas, então. A gente vai alternando, não vai ser seguidos, não, tá? Não vai contando aí, não, que você vai perder a conta no final, hein? Tem muita coisa aqui que de repente você não ouviu, você vai conhecer. São coisas boas, tá? É, surpreende. É sempre bom. Americano tem essa mania de chegar e falar, surprise me, tá? Me surpreenda, me faça uma surpresa, tá? Americano adora essa coisa. Aliás, aqui não, aqui você não deve falar. Me surpreenda, ele vai meter o Michel Teló ali que você vai sair vazado. Fala sério, meu amigo. Não, já tô traumatizado com esse cara aí. Se eu encontrar ele, eu vou falar, Michel, até logo. Some. Rala peito, moleque. Nada contra o que você faz, mas também nada a favor. Bom, mais um bloco pra vocês aqui, ó. Steve Ray Vaughan, não sei se você conhece. Derek and the Dominos, Jethro Tull e Anderson. Figuraça, cara, figuraça. Ted Nugent, o Ted Nojento, ficou surdo de ouvido, que ele fazia uma parede de caixa no solo, no palco, e ficava na frente daquela parede de caixa. Nem preciso dizer mais nada do que aconteceu, né? E ZZ Top, cara, ZZ Top, essa banda também é clássico, um dos clássicos do rock, você vai curtir hoje aqui. A gente começa com blues, o Rhythm and Blues, de Steve Ray Vaughan, Texas Flood. Vamos lá. Classic Rocks. Down side. We'll be right back. Thank you. We'll be right back. they're gonna die someday. I got news you never got to go. Crazy. aquele rock clássico, aqueles solinhos de guitarra gostosos, não é mesmo? Por isso que eu gosto de ZZ Top, cara. Sem falar que a figura deles, então, é impressionante. Aquelas barbas que vão até lá no umbigo, triangulares, assim, começa o rosto, vai afinando. É, isso mesmo. Só agora que eu vi agora um vídeo, parece que o baterista cortou a... tirou a barba, cortou o cabelo, não sei. Não sei o que o cara fez. Eles têm aquela mania, mas eu não sei se eles devem fazer de sacanagem, né? Aquelas dancinhas dos guitarristas fazendo, mexendo as perninhas junto. Eles fazem no show. Não, fica tão ridículo que eu acredito que é de sacanagem que eles fazem isso. Tá? Porque não tem nada a ver com o som deles, que é muito bom, cara. Aliás, muito ótimo. ZZ Top, Sharp Dressed Man. Você ouviu Ted Nugent, Stranglehold, Gentle Call, outro clássico pra você do rock progressivo, Aqualung. Derek and Domino, essa música Leila é sucesso do... também sucesso, eu não sei se foi Eric Clapton que fez, cara. E o Derek Domino se regravou. Eu tenho quase certeza que foi Eric Clapton. Daí Steve Ray Vaughan com Texas Floods. A gente vai pro Lake. Na sequência tem mais. A gente volta com Jim Morrison, cara. Não saia daí, já já. Classic Rocks. Classic Rocks. Vamos pra mais uma sequência aqui, meu amigo, ó. Tá bom demais, cara. Eu gosto de ouvir essas bandas, cara. Eu viajo, mas viajo mesmo. O problema é tomar uma viagem, uma passagem só de ida, né? Nossa Senhora, é muito bom. Olha, The Doors, Eric Clapton, Allman Brothers, Neil Young e Grateful Dead. Você que conhece músicas antigas deve estar falando, caramba, o Adolfo fiou a mão no baú, né? Fiou a mão com vontade mesmo, hein? Tirei coisas aqui do baú mesmo. Bom, The Doors, Jim Morrison, infelizmente morreu aos 27 anos, overdose de heroína. Fazer o quê, né, cara? O cara tinha uma mente brilhante, só que era muito louco. Louco era pouco pra ele. Mas nos shows dele, ele recitava poemas no meio do show. Ficava tão doidão que parava de cantar e recitava poemas. Tem um amigo nosso aqui que é fã do The Doors e faz isso. Nosso amigo Daniel Fortes. Por isso que no último show que ele fez, ele começou a recitar poemas e ficou olhando pra cara do outro. Falei, nossa, vocês não entendem a história. O The Doors, o cara fazia isso. O Jim Morrison fazia isso, cara. Ele viajava tanto de heroína que ele começava a recitar poema no meio da música, parava e aquela doideira. Assim como o Frank Zappa, que no meio do show dele mandava engraxar o sapato. É, cara, vai entender um maluco desse, cara. Os anos 70 foi considerado os anos do desbunde. Desbunde é uma gíria da época, viu? Ele sabe, soltar a franga no bom sentido. Tá? Não tem nada a ver com sair do armário, tá, cara? Soltar a franga naquela época deve soltar os bichos. Bom, o termo certo é soltar os bichos, tá? Bom, você ouviu aí, Grateful Dead. Tô anunciando ou desanunciando? Agora me perdi. Anunciando, cara, tá vendo? Quase que eu faço besteira aqui, ó. Tá vendo? Falando que eu me empolgo. É terrível. A gente vai começar com The Doors, então, Jim Morrison. O clássico, todo mundo conhece. Se você não conhece, Light My Fire, ou você vai conhecer agora, meu amigo. Escuta aí. Classic Rocks. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.

next time you think a place to go, just keep trucking on, on, on. Sitting and staring out the hotel window, got a tip they're gonna kick the door in again. I like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted down on Bourbon Street, sit up like a falling pin, knocked down, it gets to wear it thin, it just won't let you be. Like hanging around and you like to travel, get tired of traveling, you want to settle down. I guess I can't revoke your soul to try and get out of the door, light out and look all around. Sometimes the light's all shining on me, other times I can barely see. To me, what a long, strange trip it's been. Trucking, I'm going home. Whoa, whoa, baby, back where I belong. Back home, sit down and patch my bones and get back trucking. Come on. Cara, por isso que hoje eu dou risada quando eu vejo os Thiaguinho da vida. Fala, não, você sabe o que, que o cara falou outro dia na internet, Martim? Ô, Marquinho, eu tô lembrando aqui, não tô ouvindo o Rhythm and Blues. Esse ritmo que você ouviu aí é Rhythm and Blues, do Grateful Dead. O cara falou que misturou Rhythm and Blues no pagode, cara. Eu queria chegar pra um cara desse e perguntar, meu amigo, defina Rhythm and Blues. O que é Rhythm and Blues? Pra depois você falar que colocou, inventou o pagode misturado com o Rhythm and Blues. Fala sério, meu amigo. Rhythm and Blues é esse que você acabou de ouvir agora, com o Grateful Dead, tá? É o Thiaguinho mesmo, aquele lá do Exalta Samba. Deus, cruz credo. Cruz credo. Epa, cadê a madeira aqui? Não tem, cara, não tem madeira aqui. Deixa quieto. Vem aqui, ó. Já bati, já isolei aqui, ó. Pé de pato mangalô três vezes. Ah, mulher. Fala sério, meu. Você ouviu aí Grateful Dead, um dos clássicos dos anos 60 e 70, Joaquim, Neil Young, cara. Neil Young teve nos anos 70, ele se juntou a três outras feras: Crosby, Stills, Nash e Young. Eu já falei dele, de Crosby, Graham Nash, Stephen Stills e Neil Young. Depois ele saiu, formou o Buffalo Springfield, depois seguiu carreira solo e tá aí, ó. E o Buffalo Springfield, eu tô devendo pra vocês também uma sequência com eles. Allman Brothers, cara, e os irmãos Allman. Que incrível, cara, incrível. Infelizmente, acho que um deles morreu de overdose, ou os dois morreram de overdose, agora não tenho certeza. Allman Brothers, Blue Sky, Eric Clapton, esse aí não precisa dizer nada. Cocaine, aliás, o nome dessa música não é cocaine, cara, tá? O nome da música é She Don't Lie, ela não mente, ou seja, a cocaína não mente. Ela te ferra mesmo, pra não dizer outro nome aqui que eu não posso dizer, ok? Eric Clapton ficou 3 anos internado, não foi por causa de cocaína, não. 3 anos internado por ser lá do vício da heroína. 3 anos, hein, cara? Só pra se reabilitar, ficar limpo, limpar o organismo. The Doors, Eric Clapton, The Doors é o Jim Morrison. Esse não teve a felicidade de fazer. Ele se internasse, não estaria vivo até hoje. Tá? Light My Fire, um dos clássicos do The Doors. Gente, ó, a gente vai pro break e na sequência, último bloco pra você. Não saia daí. Classic Rocks. Pois é, Classic Rocks, último. Para com bloco, cara. Eu não sou dentista. De repente você que tá ouvindo aí, dentista, tem nada contra, tá? Mas fica uma coisa assim meio esquisita. Última sequência, último set de músicas. Tá ok agora do programa Classic Rocks. A gente, olha, a gente começa com um sonzinho progressivo, mas olha, você vai gostar. Essa música, inclusive, eu tenho um álbum do Ozzy Osbourne, que ele grava covers, inclusive ele gravou Stayin' Alive do Bee Gees, cara. Pena que não dá pra tocar aqui, mas na programação normal da TV, da RioSulRádio.com, você ouve, tá? Ele gravou até Sting na live. Depois gravou King Crimson, cara, que você vai ouvir hoje comigo aqui, ó. Tem o Rush, Kansas, esses três aí são clássicos do rock progressivo. Ram Jam, muita gente não conhece. Black Betty, Dumbledore, você vai ouvir Black Betty daqui a pouco. E o Raya Heep, uma incidência é essa aí, nos solos de guitarra, mas não tem nada a ver isso, porque eu já toquei uma vez aqui. É um medley que eles fizeram com rock dos anos 60. Muito legal, você vai curtir comigo. A gente começa com Queen Crimson, que revelou o Kit Emerson, que foi do Emerson, Lake & Palmer. Ele saiu do Queen Crimson e formou a banda Emerson, Lake & Palmer. Tá ok? A gente ouviu a 21 Century Seat Zoid Man. É isso mesmo, 21 Century Seat Zoid Man. Dá pra destroncar a língua aqui, cara. É mais fácil ouvir a música, né? Vamos lá então, Queen Crimson. Classic Rocks. Thank you.

gonna make it to my local DJ. It's a rockin' little record. I got my target to play. She wrote all the beats, so I gotta hear it again today. And though my temperature's rising and the jukebox blowing a few, my heart beats a rhythm and my soul keeps singing the blues. You can rock it, you can roll it, you can even try to move it at the hop. Oh, Dirk Tiger, Dirk Tiger. Everybody sing this. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. One more time, come on. Let's go to the hop. Shake, baby, shake, shake, baby, shake, shake, shake it, baby, shake it, shake it, baby, shake it, shake it, baby, shake it, shake it, baby, shake it, shake it, baby, shake it, oh, shake it, baby, shake it, shake it, baby, shake it. God bless you, I see you again. É, mano, isso aí, David Byron, o melhor vocalista do Ryan Heep de todos os tempos, tá? Porque olha, o Ryan Heep até hoje continua lançando, lançou álbum em 2011, tá? E mas tiveram vários vocalistas depois dele, mas pra mim não adianta. David Byron, ele morreu por causa de bebida, cirrose mesmo hepática. Fazer o quê, né, cara? Uma pena. E eu encaixei essa música, vocês estão perguntando por quê? Também não sei dizer por quê. Porque eu ouvi, achei maneiro, já toquei uma vez aqui no programa, eu não consegui esse álbum de 73 gravado ao vivo do Ryan Heep, que aliás é o único ao vivo que eu tenho. Se tiver outro, eu tô falando dos anos 70. Agora ultimamente já deve ter um monte. Daí você ouviu um rock and roll medley com rocks conhecidos dos anos 60. Ok, fechando também com Rain Jam, Black Beauty, Bam Blam. Você ouviu, né? Essa música é conhecidíssima, muita gente não sabia. E eu fui descobrir essa música aí num arquivo de música dos anos 70, só que era discoteca. O que tava fazendo ali no meio? Eu olhei e falei, gente, isso aqui não tem nenhum dance, não conheço nenhum dance chamado Rain Jam. Não conheço. Aí fui ouvir e falei, nossa, um clássico do rock. Enfiado lá no meio, pra você ter uma ideia. Olha, ouviram aí também Kansas, Carry On Away War Song, clássico do Kansas, Rush, Working Man e King Crimson. Olha de novo, hein, Marquinhos? 21 Century Citizen Man. O nomezinho danado, cara. Mas, ó, um clássico também do rock progressivo. Gente, ó, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer outros programas desses também com os melhores solos de guitarra. Esse aí foi só o primeiro. Vão ser 5 programas, tá? Pode me cobrar, porque são 100 melhores solos de guitarra. Tá? E vou descobrir qual a revista que eu tirei isso aí. Porque eu também não vou ficar tirando onda dizendo que eu que montei isso, porque isso é uma coisa que se faça, tá? Eu apenas achei interessante que eu resolvi mostrar para vocês e vocês que ouviram tiram suas próprias conclusões, né? Se concordo, se não concordo. Eu concordo com algumas aqui, algumas também não concordo, tá? Mas deixa quieto. Ó, chegamos ao final então de mais um Classic Rock. Semana que vem tem mais. E como sempre, hoje, sabadão, meu amigo, se for dirigir, não beba, tá? E se beber, também não dirige. Fica onde você tá, beijando na boca, sendo feliz. Isso faz bem, cara. Tá ok? Até semana que vem. Classic Rocks.